You're now watching Jihi Sponsor Session 6, the best radio station, hip hop station. Tell them. Well. So. Pois pera aí, depois no apetite, me passa, me passa esse bicho aí. A selva é a city, não desacredite, flip no script, é hora de rugir, Babilão vai ruir. Well done, tem tudo na medida certa pra curtir, batida e rima correta pra se divertir. Ideia consequente, positiva, vai fluir, sem mentir, sem fingir. Se quiser sair daqui, o mic pra gente se libertar. Daqui até a África eu vou cantar, daqui eu consigo enxergar um bom lugar, Deus, um bom lugar. Não temo tempo, tá tempo. Chacina na periferia, barrigas vazias, sofrimento e o momento é de pôr as cartas na mesa. Vivendo nessa cidade, a luta é nossa única certeza. E a única certeza que tenho nessa vida, que um dia vou morrer, mas enquanto isso eu vou rimar. E música, todo momento que eu passar, de alguma forma harmoniza, todo lugar ilumina, pra luz se firma. Tchã! E que se grave nas partículas do ar, o amor pelo que eu faço em forma de onda sonora, que eu nunca deixe de lembrar na hora de acordar. A responsa que é lutar passando a mensagem de Jah. Admirar, ver o mundo novo fluir como água, queimar como fogo. Admirar, ver o mundo novo fluir como a água, queimar como fogo. Admirável mundo novo, novo admirável mundo. Avulso, poço é fundo, fundo poço, resto impulso. Destinado ao caos, isso é mérito nosso. União é o caminho, eu sei que sozinho não posso. Portas giratórias irão sem fim, em torno do umbigo, longe de mim. Distante do céu, sou filho de Raquel. Vida injusta, morre Abel. Sobrevivi, Caim. Beijo doce, fico mudo, tudo um dia vira nada. Esse nada virou tudo que tentamos encontrar. Viajar e transcender, aprender, ter mais amor. O vento sopra a favor, comunhão com bem-estar. Admirável mundo novo, ainda devo pra mudar. E na bagagem traz vivência na hora de se expressar. Manajé com lave, ela chama rapa pra colar. Pra ouvir, agregar, mensagem da sul pra cá. Mais um descaso do sistema, vem da cidade que chora. Já trombei os Rastafari, mas não foi pra fumar as tora. Vem com a ginga desses rap, o coletivo lá do reggae. Cê rima nas batidas que esse groove te persegue. Aí, chapa não é chapa, chapa no chapa lança. Alma de um guerreiro na disponde, o fireman. Mano, fechadão, my lord, das praias sem da brecha. Sem escolha do inimigo pelo alcance da sua flash. Esperança pras crianças, pra nós já tá valendo. O mundo vai além daquilo que cê tá vendo. Avisa lá que eu vim de lá, de batuque de orixá. De caboclo e oxalá com muita história pra contar e avisar lá que eu vim de lá. Tá difícil acreditar, meu príncipe posso espalhar consciência e o bem-estar. Sem caos, simplicidade, meio ao caos dessa cidade. Muita rima de mentira nunca vai trazer a verdade. Eu digo força pra quem luta e tá sempre na batalha. Prega sempre a paz e sabe que ela nunca falha. Purifique a alma e aumente esse faia. Acredite em Jah e ajude que a Babilão caia. Mas nunca desista, essa guerra é diária. Regue sua semente, é sua joia mais rara. Regue com amor para depois desfrutá-la. Abra sua mente, mantenha ela elevada. O corpo é um templo onde a alma é cultivada. Sua consciência faz com que seja lavada. A voz de um guerreiro, um opositor não cala. Quem prega a verdade, a falsidade não abala. Busque informação, busque sempre a solução. Está dentro de você, acenda a chama do leão. Sim, busque informação, busque sempre a solução. Está dentro de você, acenda a chama do leão. Admirável mundo novo, ainda devo pra mudar. E na bagagem traz vivência na hora de se expressar. Manajé com lave, ela chama rapa pra colar. Pra ouvir, agregar, mensagem da sul pra cá. Admirável mundo novo, ainda devo pra mudar. E na bagagem traz vivência na hora de se expressar. Manajé com lave, ela chama rapa pra colar. Pra ouvir, agregar, mensagem da sul pra cá.